relaxe e sinta o prazer de estar na companhia do Super Modelão. Aqui o sucesso está garantido. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. Sua ausência me devora o coração. E aí, som? E aí? Oi! E aí, rapaziada? Tudo bem, gente, beleza? Um bom início de noite pra todos nós que já tá curtindo o nosso tradicional bingão do dinheiro hoje aqui na quadra do Modelão, hein? O som do Modelão Januá, valeu! Eu preciso. Obrigado aos amigos aí da Macaca Saúde, os amigos também do Twitter, meu parceiro Kelvin, seu paizão Jefferson, abração, hein? Bora lá, Aldeiro! Olha, nas manhãs quando eu acordo. Bora que tem muita coisa boa pra gente rolar no Modelão. Ainda tem muita saudade, hein? Bora ajustando o som. Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. Super Modelão. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Bora começando com as umas atrás da outra, hein? Só as conhecidas já rolando. E aí, meu irmão? Vem me ensinar como se amar. Olha a equipe das charmosas aqui da Brasília. Me faz feliz. Abração, beijão, hein? Em minha cama. E eu? Diz pra mim que eu te deixo louca. Desejo, meu amor, quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca. Que desejo, meu amor, quero você num longo beijo. Vamos lá, Aldeiro! Bora se ligando, hein? Pois me queima ardentemente um sentimento. Bora que a gente vai começar a apertar na saudade. Muita saudade bacana! Super Modelão.

brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. E o quê, hein? Pra sempre amar. Bora, galera, bacia! E você me perdeu. Perdeu porque não deu valor no cara, hein, filha? Não deu valor em mim. Só não vem com chororô depois do lado, hein? É. Não vou mais chorar. Calma, filho, quem vai tocar muita saudade ainda, hein? Não vale. Olha que a nossa noite tá apenas começando por aqui. E você, bingando os quinhentão. Me encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber. Perdeu um grande amor. Super Modeleiro! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Assim, olha. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Sempre. Isso aí, filha. Você me perdeu. Não deu valor em mim. Não deu saudade moderna. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Vamos recordar a moderna aqui no Modelão. Estou sofrendo. Grande amigo Fábio Pop, um abração do Jarine, garoto. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Oh, arrasta, galera! Até chorar comigo quando eu me lembro de nós dois. É tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso. O nosso parceiro Paulinho também tá com a gente. Eu sei. Já curtindo, um abração do Jarine, hein? Mais o parceiro Duda do CD. Esquecer. Vamos lá, meu irmão! Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. Outra equipe das charmosas, galera da bacia, já derramando todas. Nosso amigo Paulinho também com a gente. Wendy, o Fábio. Esse é um abraço da família Modelão. Bora mais uma! Oi! E cada dia de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca. Se você se vai, você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Coração. Pra ter você aqui, pra ser sua minha. Louco, louco, louco, estou. Marcelinho diz assim pra ela, ó. Eu só quero acordar. E depois. Com certeza que você está comigo. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Sou em nós dois, pelo menos em mim. Você pare de mim, esse amor sem fim. Que peça entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Eu te amo, amor, como eu te amo, amor. O seu pedaço de mim, não me deixe assim. Viver sem você, a mão é tão ruim. Que peça entenda meu erro, entenda meu erro, entenda amor, enfim. Amor, jamais vou te esquecer. Amor, sou louco por você. Amor, a felicidade está em você, sim. Só em você, amor. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Não pensou em nós dois. Você, no sonho, onde eu te beijei, no sonho é ter você. Vou nascer uma atrás da outra, muita música e pouco papo, meu irmão. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, e realizar. Meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós tão longe, sempre acordar. Nós tão longe, por ti eu vou aos limites de conquistar. Pra viver só pra mim, vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. Do real paixão de um mortal. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho é realizar. Meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós todos sempre acordar, nós todos por ti eu vou aos limites de conquistar pra viver só. Um abração já com todo carinho, nosso amigo Márcio. Anda com a gente curtindo o som do modelão Saudade. Abração, hein, filho? Vamos levando na manhã, hein? Mundo real, paixão de um mortal. Girando, quem é do Paissandu? Quem é do Paissandu aí, meu irmão? Será se tem alguém do Paissandu hoje aqui no modelão? Tem? Quem é do Paissandu? Joga a mão pra cima e joga a mão pra cima. Tem alguém do Clube do Remo aí? Tem! E bora esquentando, bora esquentando. Um, dois, bora! Oi! Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Chamar, chamar,

DJ Jairinho Sorriso, fazendo você viajar na saudade. Super Modelão! Bora virando e bora fazendo caqueado aqui no terro. Bora se ligando, meu irmão! Oi! Giganga. Vamos lá, meu irmão! Nosso patrão Júnior já com a gente. Eu sou meu querido Jair, garoto. Meu parceiro Duda do CD também logo mais chega. E detona no modelão. Do dinheiro, brincando os quinhentãos, hein, filho? Mais uma pra fechar a sequência, hein? Tá vazando aqui daqui a 20 minutos. Vamos voltear mais um prêmio do nosso bingo, hein, gente? Daqui a 20 minutos, hein, filho? Vamos lá, eu tenho! Os amigos que fazem o transporte alternativo e agora se outeiro. Um abraço, hein? Sucesso e qualidade você encontra aqui. É Super Modelão. Viemos para satisfazer a alegria da galera. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. E agora, hein, filha? Diz que morre. Uma sequência de arrocha. Tô sabendo agarradinho com a gata, hein? Já já tá aquela saudade valendo. Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que o dia eu vivi. Os amigos aí do Macaca Saúde, galera do Twitch também, forte abraço. Grande parceiro Kelby, do tiro com essa carretinha, sua família tá aqui com a gente também. Um abração da família Modelão, hein, filho? Causou meu coração. Amigos de longas datas, hein? Eu quis até morrer depois que foi embora. O quê? E volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno. Parecia frio eterno. O maior prezeiro de outeiro. Se é minha dor. Quem é? E agora? O alemão. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora? Depois de ter chorado rios. Depois de tanto Asa, ter sofrido. Ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha. Gravado em tentar te esquecer. Vai, velha guarda da rocha. Vem! Vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso de um remédio que cure essa saudade, que diminui a dor que do meu peito invade. Ou invade ou me ajude a esquecer, yeah, yeah. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. E é claro, a gente vai abraçando com todo carinho os artistas aqui da nossa ilha. Nossa amiga Mineia Mourão também tá com a gente. Esse é um abração da família Modelão. Um abraço, filha. Vamos lá. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha. Gravado em tentar te esquecer. E a Carla, oi? Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Olá, Júnior Caqueado. Só sei que esse romance é mais pegador daqui de outeiro. O efeito do seu beijo. É verdade, filho. Sou assim. Não fica assim, com vergonha. Agora que tu fica com vergonha, né? Preciso de um. Olha

Bora lá, garoto! Sabes tu, eu não sei. Vamos tocar agora mais uma sequência de saudade. Meu lugar, sabe? Jair, que já andou muito por Belém. Não sei. E o ponto forte na cidade de Sacramento, na Pedreira. Sabes tu, São Domingos do Capim. Eu sei que por lá a galera tá rolando aquela saudade valendo. E aqui no Modelão a gente não podia fazer diferente, hein? Relaxe e sinta o prazer de estar na Companhia do Super Modelão. Só quem curte o Vale da Saudade de verdade. Garantido. Vai gostar, hein, Laura? Bora trazer a primeira, senhora. Essa com certeza é a mais tocada já no baile da saudade, hein, Duda? Já que eu não sou galera que roda toda Belém, sabe, hein? Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de... Meu parceiro André e a Marília. Na verdade, um abração, hein? O que eu mais quero é saber que você tá... O Jairinho só quer te fazer feliz, hein? Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, Olha pra rapaziada que já estamos gravando o nosso CD, o CD ao vivo. E a partir de amanhã, você queira passar aqui na sede do Modelão, pegar o seu CDzinho, hein, gente? Quando eu estou sem graça e triste, Jairinho, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. Você dizer que me ama, faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço a... E essa saudade que a gente dá valor. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Com você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Bora mais uma desse jeito! E é o som do Modelão Saudade! Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Eita loucura! Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco. Gente, vai mandar aquele cordial abraço essa grande amiga e parceira Sandra Castelo. Já por aqui, um abração do Jairinho. Alô, Sandra. E agora quer. Abração da família Modelão. Quer me envolver de uma maneira forte. Quer prender meu coração, dizendo que me ama. Olha que tá uma loucura. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. DJ Jairinho Sorriso, fazendo você viajar na saudade. Queres tu saber por quem mandaram e quem foi? Depois já subiu, hein, filho? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Nosso grande amigo Jorginho Rage, já com a gente os amigos da Macaca, DJ Maninho, um abração, garoto. Galera que também faz o som do Twister Live. Quer na carretinha, hein, Gol? Ô, Kelvin. Porque mandaram e quem foi? Pensas tu quem foi? Super modelão. Mas novo rapaz. Depois dessa tem mais um prêmio do bingo, hein? Mando só para saber que além das mãos chamo você. Perfeição. Isto é Super Modelão. Queres tu saber? Ei, relaxe e sinta o prazer de estar na companhia do Super Modelão. Aqui o sucesso está garantido.